raio ele me põe de pé e ao seu lado vou caminhar e chegar aos portões lá do céu. O meu destino é o céu. Eu fui marcado pra eternidade. Quero ver Jesus. Eu fui marcado pra eternidade. Cristo, volte já. Eu fui marcado pra eternidade. Quero ver Jesus. Eu fui marcado pra eternidade. Cristo, volte já. Cristo, volte já.